Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço, meu amigo Wesley Tunay, de Tabatã, na Bahia. A todos vocês aí da Rádio Clube FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Um abraço, minha querida Sirlene Vaz, a Sueli Vaz, o seu João, a Dona Benedita, a Irani, a Miriam Silva, Valquíria, todos vocês amigos aí da linda cidade de Piranhas, Estadão de Goiás, nosso amigo Jota Oliveira, o Ronaldo, Nelson Nunes, todos da equipe da Rádio Satélite FM, exibindo o nosso programa e também tocando muito a minha nova música. Muito obrigado a todos vocês aí da programação da Satélite FM, a todos que estão ligando na rádio, pedindo minha nova música, né? Eu fico muito feliz. Um abraço a todos, muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês aí dessa linda cidade e região. Quem vai cantar bonito agora? Fernando e Sorocaba, Mo. Demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. E que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor. Mas saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. E que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Silvana Machado, todos vocês amigos aí da linda cidade de São João do Paraíso, Silvana Machado, Silvana Vitorino, a Mirlene Silva, a Eliene, né? Um beijo para vocês aí, tantos e tantos amigos nós temos ouvindo o nosso programa nessa linda cidade de São João do Paraíso, onde nós temos a Rádio Paraíso FM. Um abraço a minha querida Neilza, o Valmiro Gomes, a todos vocês da equipe da Paraíso FM, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Um beijo para vocês, viu? A minha querida Edilene Oliveira, de Taiobeiras, Minas Gerais. A minha querida Danila Rodrigues, de Abaeté, Minas Gerais, os amigos da Rádio Atividade FM, exibindo o nosso programa. Meu amigo Peterson Fá, de Abaeté também, Minas Gerais, um abraço a todos vocês, tá? Programa das 13 às 14 horas, sucesso de audiência. Os amigos da Rádio Cidade das Rosas, em Cotia, São Paulo, também exibindo o nosso programa. Eles sempre interagindo comigo no Facebook. Disse que o programa é sucesso das 8 às 9 horas da manhã. Valeu, meu amigo. Os amigos aí da Rádio Cidade das Rosas, em Cotia, São Paulo. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela parceria de vocês. Quem vai cantar bonito no quadro ao som da viola de hoje? Os amigos Railson e Gabriel. Hoje está fazendo um ano. É indicação do meu amigo Zé dos Passos, aí de São Francisco, da Rádio Beira Rio FM, Estadão de Minas Gerais. Um abraço. Cantam Railson e Gabriel. Hoje está fazendo um ano. Essa é boa, hein, pra recordar. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola. Ao som da viola. Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci. Naquele salão de dança, primeira vez que eu te vi. Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali. Eu fiquei até suspenso, eu nem sei o que eu senti. Você me deu um sorriso e eu correspondi. Entre aquele sorriso começou uma atração. Convidei-a pra dançar, pra ter uma ocasião. E naquela contradança surgiu um assunto bom. Ela sorria pra mim e apertava minha mão. Eu pensei comigo mesmo, está ficando bom. Perguntei a ela onde mora você. Eu moro aqui bem pertinho, facinho de se aprender. Amanhã durante o dia você vai lá me ver. Vai lá conhecer meus pais, eu apresento ele a você. O véio vai ficar contente em te conhecer. Aquela noite saudosa para mim não volta mais. Já vi menina jeitosa, mas igual essa é demais. Com vestido vermelhinho, laço de fita atrás. Aquele gosto curado que realçava demais. Menina, esse seu jeitinho machuca o rapaz. Pra encurtar o fim da história, eu vou contar o resultado. Daquele dia pra cá, muitas coisas têm passado. Eu falei com o pai dela, já ficamos combinado. O Zema, nossa aliança, registrou nosso noivado. Agora estamos esperando, é o prazo marcado. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Maravilha, estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Reinaldo Rodrigues, da Difusora Web de Piraju, São Paulo. Inclusive, Reinaldo Rodrigues está organizando um show aí para Diego Valadares, na região de Piraju. Muito obrigado, viu, Reinaldo Rodrigues, a todos vocês, amigos da equipe da Difusora Web, todos os nossos ouvintes aí de Piraju, interior de São Paulo, né? Um abraço, muito obrigado. Meu amigo Lucimar Pinho, de Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão, Patrícia Maiara, a Márcia Farias, Gorete Diogo, tantos e tantos amigos nós temos nessa linda cidade, ouvindo o nosso programa pela Rádio Tropical FM. Um abraço, Willame Policarpo, a Marlene, todos, a Irineu de Brito, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Todos vocês de Santa Luzia, sintam-se abraçados por todos nós aqui do Mundo Sertanejo. Diego Valadares, manda beijo pra todo mundo! Quem vai cantar bonito agora? Gustavo Lima, Diz Pra Mim. Desde o início você esteve tão presente, e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo, e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem assim. Oh, oh, já está tão perto o fim do nosso amor, nosso amor. Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer. E eu fiquei tão perdido. Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas tem que partir de você. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Vilma Fernandes, todos vocês amigos aí de Caetitu, município de Berilo, Minas Gerais. Em Berilo nós temos a rádio Arai FM, meu amigo Reginaldo Franco, todos da equipe aí da Arai FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Aliás, eu quero agradecer a todos vocês amigos radialistas que trabalham em toda a nossa rede de rádios, que estão tocando a minha nova música, Quero Você Pra Mim. Muito obrigado pelo carinho, viu? E eu quero ter o prazer de estar aí na sua cidade, fazendo um show bacana, um show alegre. Diego Valadares e banda na sua cidade. Um show pra cima, um show alegre, um show econômico, inclusive, viu? Um show fácil de ser levado pra sua cidade. É barato o show, tá bom? É só me ligar no 61-8257-0991. 8257-0991. Você contrata Diego Valadares para fazer um showzaço na sua cidade. Casas noturnas, shows para prefeituras, ginásios. Estamos aí para fazer a festa, tá bom? Diego Valadares e banda na sua cidade. 61-8257-0991. Quem vai cantar bonito? Chris, Zé Ricardo e Thiago. Pode ou não pode? Agora eu que decido o que pode ou não pode. Deixa comigo, beijar na boca pode, fazer gostoso pode, e se apaixonar não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa pode, morder o pescoço pode, e ligar outro dia não pode, não pode, não pode. Dar presente pode, fazer surpresa pode, e se for aliança não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Ô Zé, que negócio é este, pode ou não pode, rapaz? Ei, Thiaguinho, os gordinhos tá estourado. Agora é nós que decide esse trem. Me conta aí, Zé, como é que é essa história? É assim, Thiaguinho, ó. Agora sou eu que mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode, deixa comigo, beijar na boca pode, fazer gostoso pode, e se apaixonar não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa pode, morder o pescoço pode, e ligar outro dia não pode, não pode, não pode. Na presente pode, fazer surpresa pode, e se for aliança não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, que decida o meu amor. Nada. Pode. E beijar no banheiro? Pode. E namorar com você? Não pode, não pode, não pode. Fazer loucura? Pode. E dar um perdido? Isso pode. Postar foto na internet? Não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, o que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Muito bem, meu amigo Alan Sérgio, aí da ABC Shalom de Cuiabá, exibindo o nosso programa, tocando minha nova música. Obrigado, meu amigo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? É meu amigo William Júnior. Aê, William Júnior, diretor da Cidade FM, aí de Itaiangá, Mato Grosso. Inclusive, ele me falou no Face que já está também tocando minha nova música. Quero Você Pra Mim, os ouvintes aí da rádio tá gostando, tá todo mundo pedindo. William Júnior, da Rádio Cidade FM, de Itaiangá, Estadão do Mato Grosso. Programa todos os dias, às 13 horas, é sucesso. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Os amigos da rádio Beleza FM, de Candangolândia, Distrito Federal também, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Paranoá FM, J. Rodrigues, todos vocês, a minha Claudinha Lessa, né? Aí da Paranoá FM, da cidade satélite de Paranoá, Distrito Federal, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Mandar mais alô aqui. Os amigos da Rádio Viola Universitária de Maringá, no Paraná, meu amigo Clécio Silva, todos vocês aí de Maringá, muito obrigado, viu? Meu amigo Leandro Ganger, do bairro Sítio Floresta, em Pelotas, Rio Grande do Sul, os amigos da 92.1.

aos domingos, pelas 23 horas, no Canal 2 da Antena Web. O sertanejo é um género musical com cada vez mais adeptos. Em Arena Tradição dedicamos 60 minutos a artistas e histórias que marcaram este ritmo, desde o mais antigo ao mais atual. Não perca Arena Tradição, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar. Um abraço, meu amigo Genilson Santana, da Rádio Cidade de Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, também exibindo o nosso programa todos os dias às 21h30. O Genilson Santana, diretor administrativo. Um abraço à direção artística, aos programadores, aos locutores. Muito obrigado a vocês pela parceria, pelo carinho, viu? Minha querida Lucinéia, em Berilo, Minas Gerais. A Yane Fernandes, em Itaipé, Minas Gerais. Muito obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês aí. Meu amigo Daniel Amaral, em Berilo, também, Minas Gerais. Nós temos audiência fantástica em Berilo, né? Um abraço a todos os ouvintes da Arai FM, toda a galera aí de Caetitu, a Vilma Fernandes, a Marília, a Ana Lúcia, todos vocês de Caetitu, todos os avós, os pais, os primos, os amigos da Vilma Fernandes, sintam-se todos abraçados por mim, Diego Valadares, e por toda a nossa equipe aqui do Mundo Sertanejo, viu? Carlito e Baduí canta, nós bebe de todo jeito. Ei, dupla bacana. Carlito e Baduí cantam bonito no Mundo Sertanejo. Cair.

meu irmão. Não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.